beijando uma velha feia, comendo uma nega fedida, chupando uma magrela ossuda. Você rega o meu jardim, cadáver para todo lado. Eu não tenho suas almas, eu quero beber o seu sangue, diamante no meu pescoço. Você vai, você volta, eu estou tão cansada. Minha esperança escorre pelo ralo. Acaba logo esse maldito pesadelo. Você não pode pisar em falso. Meu cabelo tem estrume de cavalo ao lado. O vento é traço, ele frente que segue para o sul. Então ponha a sua cenoura bem na frente do meu coelho. Você vai, você volta, eu estou tão cansada. Minha esperança corre pelo ralo. Acaba logo esse maldito pesadelo. Vou pela zona sul, me dê um amor de urubu. Já é quase meia-noite, as sereias estão arrasadas. Bebo um pouco e olhe para mim. Não há para onde fugir. Eu poderia te entregar a você e te levar ao paraíso, no útero das profundezas de uma moça sem fim. Mas você prefere beijar uma velha feia.